Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ontem nós vimos, através de um exemplo, o conceito geral da pentadialética. Hoje vamos fazer a mesma coisa com a decadialética, sabendo que não são dois métodos sucessivos, né? Na verdade não são dois métodos diferentes, mas eles se interpenetram. Eu pretendo mostrar como embutido na pentadialética já está a decadialética de algum modo. Eu não sei se vai dar tempo de explicar todos os 10 itens, mas vamos ver o que é possível. Mas antes eu queria esclarecer novamente que quando eu disse que todos os livros do Mário Ferreira, da série final Enciclopédia das Ciências Filosóficas e Culturais, ou Enciclopédia das Ciências Filosóficas e Sociais, ele hesita entre os dois títulos, foram compostos a partir de gravações, ou gravações de aulas e conferências que ele deu, ou gravações que ele fez diretamente no seu gravador. Do lado da mesa dele havia um gravador enorme, com aquelas fitas de 30 centímetros de diâmetro, e que depois foram transcritas pela sua esposa, talvez alguns pelas suas filhas, e ele mal teve tempo de fazer uma correção breve. Daí a Realizações contesta, diz, não, ele escreveu tudo, né, de próprio punho, fez uma correção meticulosa e mostra, então, originais do ano de 1940, de um romance, corrigido linha por linha. Digo, bom, pensem bem, o Mário escreveu aproximadamente 120 livros, só a Enciclopédia das Ciências Filosóficas tem 56, mas durante o tempo que ele redigiu a enciclopédia, que deu 14 anos, de 1954 a 1968, ele escreveu muitas outras coisas também ao mesmo tempo. Então podemos dizer que desses 120, aproximadamente 70 foram redigidos em apenas 14 anos. Quer dizer, são 4, 5 ou 6 livros por ano. Como é possível fazer revisão meticulosa de tudo isto? Quer dizer, o mesmo sujeito redige tudo na máquina de escrever, à mão, e faz a correção. Isso é absolutamente impossível. Mas, já que é para mostrar originais e esfregar originais na cara dos outros, vocês veem aqui um original datilografado da dialética concreta. Eu não sei se vai dar para ver aqui, mas o que está escrito aqui em cima? Fita 23, página 3. Né? E tem aí todas as páginas. Fita tal. Portanto, é óbvio que foi uma transcrição. Para piorar ainda mais as coisas, quem quer que tenha visto um exemplar da caligrafia do Mário Ferreira, percebe que muitas das correções que estão feitas aqui e em outros manuscritos não foram feitas por ele. Então, às vezes, apenas correções... apenas uma ou outra correção de erros de digitação. Esse foi o máximo que deu tempo para fazer. Então, o que a Realização está querendo fazer é legitimar a posteriori a sua decisão de publicar os livros do Mar no estado em que estavam na última edição feita em vida do autor. Critério este que é válido quando você tem certeza que essa última edição expressa a vontade final do autor. O que no caso do Mário não se verifica de maneira alguma, de vez que ele mesmo disse que, quando ele mandava aqueles manuscritos às pressas para a gráfica, o genro dele, o Fernando, observava que a coisa estava mal preparada, ele dizia, não tem importância, publica assim mesmo, depois de eu morrer vem alguém e conserta essa coisa toda. Provavelmente ele tinha consciência de que ia morrer em breve, porque tinha uma doença cardíaca muito grave. Ou seja, com o Mário Ferreira só deu aulas, aulas numa universidade, no último ano da sua vida, na Faculdade Nossa Senhora Medianeira, a convite do meu professor, o professor Stanislau, padre Stanislau, lá dos Andes, que você verá, teve que chegar esse homem do exterior, da Estônia, para ler os livros do Mário e reconhecer que ali tinha alguma coisa de excepcional importância. Então convidou o Mário para dar aula, e ele já deu aula grudado num balão de oxigênio, tão mal que ele estava, e deu umas poucas aulas e morreu. Então, pode-se conceber, então, que esse agravamento da doença cardíaca dele não se deu assim 2 semanas antes de começar as aulas, porque ele já estava deteriorando rapidamente desde alguns anos. Né? O que é mais um indício de que ele não pode ter feito pessoalmente todo esse trabalho de correção. Né? Por outro lado, para mim o argumento decisivo, a prova final de que as coisas foram preparadas a partir de gravações, como se nós já não tivéssemos aqui o documento declarando que é uma transcrição, é o fato de que os textos do Mário estão tão cheios de defeitos, de erros de português, de anacolutos. Quer dizer, o anacoluto é quando você começa uma frase com uma conexão gramatical e de repente você troca para outra, sem saber por quê. É isso. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Olha, este aqui. Primeiro eu vou pegar coisas que estão nos livros publicados. Depois veremos alguns manuscritos. Veja aqui no livro que eu citei ontem, Análise de Temas Sociais. Nações hoje unidas separam-se amanhã para combaterem-se, unem-se aos inimigos da véspera, e dentro delas, castas e classes inteiras esquecem seus conacionais como alguns capitalistas que importam obreiros de salário mais baixo para substituir os seus compatriotas e muitas outras atitudes. Ok? Ele substitui, os operários substituem atitudes também? Né? Quer dizer, tomam outras atitudes? A frase está manifestamente, do jeito que ele colocou, criou anacoluto. Né? Porque atitudes, certamente, não é objeto, né, do verbo importam. Tem outro exemplo na mesma página. Na mesma página. Também empregavam o termo em sentido pejorativo para indicar a soldadesca mercenária aos ciganos, aos judeus, aos vagabundos. Opa! Era objeto direto, de repente virou objeto indireto. Aqui está. Indicar a soldadesca mercenária. Portanto, esse é objeto indireto do verbo indicar. E não está. Você pode usar um objeto direto preposicionado. Se você dissesse indicar a, ficaria feio, mas seria admissível. Mas se este a, que antecede a soldadesca, não é uma preposição e sim um artigo, o que que veio fazer a preposição a em aos ciganos, etc, etc? O pior exemplo de todos, o mais característico, o mais imperdoável, por assim dizer, eu não posso lhes mostrar aqui, porque eu não, vamos dizer, acabamos de mudar para o escritório novo aqui, está tudo uma bagunça, eu não consegui localizar o meu exemplar do livro do Aristóteles, As Categorias, traduzido e comentado pelo Mário, onde na primeira página das categorias dele, do texto das categorias de Aristóteles, se lê o seguinte: os termos podem ser simples ou complexos. Exemplo de termo simples, o homem corre. Exemplo de termo complexo, homem. Quer dizer, uma troca ostensiva na primeira página de um texto importantíssimo que o filósofo está traduzindo e comentando. Como é possível isto? Ele fez revisão meticulosa de tudo isso, ou ele escreveu isso de próprio punho? Absolutamente impossível. Então, podemos dar essa tese, entre aspas, da realizações como uma mera autojustificação propagandística muito mal intencionada para justificar o injustificável, que é publicar esse material no estado em que, no último estado em que o autor o deixou. Um autor doente, moribundo, produzindo na base de entre 4 e 6 livros por ano, numa sucessão de intuições fulgurantes que mal lhe dava tempo de respirar, e é isto que eles fazem com o material, alegando o critério geral, da última vontade do autor, que vale para todos os casos, menos este. Vou dar outro exemplo aqui. Isso aqui é o comentário Apocalipse de São João. Aí diz o Mário: quanto à autenticidade, se é de São João ou de um de seus discípulos, é matéria controversa, quer dizer, o texto do Apocalipse. E mesmo nos dias de hoje, os livros da igreja afirmam: o Apocalipse não é uma questão de fé. Oh, claro que o Apocalipse é uma questão de fé. O que não é uma questão de fé é a autoria do texto. Quer dizer, esse aqui é um anacoluto característico. Começa com um sujeito e termina com outro. As páginas do Mar estão repletas dessas coisas. Eu também não consegui achar um exemplar não encadernado da edição avulsa do Pitágoras e o Tema do Número, onde eu mesmo fui fazendo correções à mão, absolutamente indispensáveis, na base de, no mínimo, 5 ou 6 por página. Não são erros pequenos, são erros que danificam a compreensão. Compreensão do texto. Olá. Sim. Deixa eu ver. Hã? Eu não sei se é essa edição aí. Sim. É isso mesmo. Aqui. É isso mesmo. Entre as expressões, umas são simples e outras compostas. Exemplo da primeira temos: o homem corre, o homem é vencedor. Como exemplo das últimas temos: homem, boi, corre, é vencedor. Ou seja, está chamando simples de complexo, complexo de simples. Quem fez esse erro? Foi Aristóteles, por acaso? Então, é claro que isso não foi revisto. Não é que não foi, deu a revisão profunda. Isso não teve revisão nenhuma. Acabou de editar, acabou de transcrever, manda isso para a gráfica de qualquer jeito. Ora, você vê o que aconteceu com a minha própria obra, História Essencial da Filosofia. O que a E. Realizações fez com as transcrições da História Essencial da Filosofia? Publicou-as no seu estado primitivo, sem nenhuma correção, mantendo todos os defeitos, hiatos, interpolações e anacolutos da oralidade. Só um detalhe, esse texto já é da segunda edição. Esse texto, pior ainda, aqui, esse texto das categorias já é da segunda edição. Então, acabou. O que temos que dizer para essa gente da realização é assim: calem a boca, burros, vocês estão passando vergonha, vocês estão se desmoralizando, mais do que já estão desmoralizando. Não façam mais isto. Tá certo? Bom, aqui, você vê o trabalho que nós estávamos fazendo. Tem uma outra coisinha aqui. Aqui nós temos a biografia de Mário Ferreira dos Santos, escrito pela Nádia da Santos Nunes Galvão, filha dele. É datilografado na mesma máquina que aparece os originais do Mário e corrigido com uma caligrafia que se parece muito com as correções que tem nos textos, nos poucos textos do Mário que foram realmente corrigidos. Portanto, só posso concluir, a própria Nádia fez alguma revisão daquilo ali. E por aí vai, vamos ver o que mais temos aqui. Olha, aqui, palestras inéditas do Mário, transcritas, obviamente transcritas, palestras gravadas transcritas, aqui é confessadamente uma transcrição, com correções à mão, com uma letrinha bem redondinha, feminina, que não é do Mário. O Mário escrevia bem inclinado, com garrancho e com grande velocidade. Então, tudo isso aí não é brincadeira. Não há no Brasil não há em língua portuguesa nenhuma obra filosófica que se equipare em importância do Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos é uma espécie de fundador de civilização. Acho que nós podemos refundar o Brasil a partir do Mário Ferreira. Isso não quer dizer que tenhamos de absorver, no sentido da concordância, toda a filosofia deles, mas nós temos que nos treinar nela. Eu sei que a leitura das obras do Mário Ferreira, ela, por si mesma, ela faz bem, porque desenvolve a sua musculatura intelectual de uma maneira impressionante. Isso, é claro, você lê Aristóteles tem o mesmo efeito, só que em Aristóteles está tudo comprimido. Né? Isso, tudo que Aristóteles escreveu durante a vida é o que o Mário escrevia em 3 meses. Tá certo? E, em segundo lugar, o Mário tinha, vamos dizer, a obsessão da demonstração, ele queria provar tudo, mesmo as coisas mais óbvias do mundo. Né? Ele levava a arte da demonstração às suas últimas consequências. E você se acostumava, vamos dizer, com essa conexão lógica estreita, bem amarradinha, que não escapa, onde nada escapa. Né? Isso tem, vamos dizer, um efeito estruturante sobre a sua inteligência, que é impressionante. Mesmo que você esqueça tudo. Você leu o livro inteiro do Mário, depois você esqueceu tudo. Bom, o efeito está lá porque a forma é o que interessa. Em geral, os tópicos que ele está tentando demonstrar são todos óbvios, de alguma maneira, quase todos, exceto quando, por exemplo, ele está examinando criticamente alguma filosofia contemporânea, como ele faz com um brilho incomum no livro Grandezas e Misérias da Logística, onde ele analisa a lógica matemática, e no livro Erros da Filosofia da Natureza, que é também um livro cheio de erros, não erros filosóficos, mas erros gramaticais cabeludíssimos. Né? Então, o que nós explicamos ontem da pentadialética já contém dentro de si uma série de procedimentos que são da decadialética. Apenas estavam ali, na exposição que eu fiz, elas estavam ali de maneira embutida e compactada. Então, temos que descompactar para descobrir que dentro da exposição pentadialética que eu fiz do socialismo, já estava embutida a decadialética, quase na sua totalidade. Então, a decadialética consiste de 10 ângulos pelos quais você pode examinar um tema ou problema, um conceito, ou, como preferir, e aí uma realidade qualquer, um objeto do mundo real. Como nós pegamos o socialismo ontem, nós podemos pegar novamente para mostrar, vamos dizer, ao mesmo tempo a diferença e a interconexão entre a abordagem pentadialética e a decadialética. Então, o primeiro plano, o primeiro nível de análise na decadialética é o nível do sujeito e do objeto. Quer dizer, tudo pode ser examinado pelo ponto de vista subjetivo ou pelo ponto de vista objetivo. Isso quer dizer que, evidentemente, qualquer coisa que você diga a respeito do que quer que seja, se refere a algo que não é o seu próprio pensamento, evidentemente, a não ser que seja este pensamento tomado como objeto, do qual, portanto, você se distancia, uma espécie de reflexão secundária sobre o pensamento, mas se refere sempre a um objeto e é, ao mesmo tempo, um ato cognitivo seu. Aí, se eu estou olhando agora essa câmera aqui, por exemplo, tem uma referência a um objeto, mas, ao mesmo tempo, tem algo que está se passando no meu olho, no meu cérebro, que é a visão disso aí. Esses dois ângulos, eles só fazem sentido quando são interconectados. É isso. Notem que eu comecei ontem. Como é que eu comecei por definir o socialismo? Pelo lado subjetivo. Eu disse que, em primeiríssimo lugar, o socialismo é algo do qual as pessoas acreditam que estão participando. Quer dizer, que há um movimento histórico, uma tendência geral do movimento histórico, que elas acreditam que estão participando disso, mesmo que não estejam fazendo nada em favor disso, e mesmo que a sua ação seja totalmente inócua. Eu disse, o socialismo se define por esse sentimento. Onde quer que alguém sinta isto, em ligação com a participação ideal ou real, né, e algum esforço coletivo, e nós chamamos isso de socialismo. Ou seja, não precisamos dizer nada sobre o conteúdo doutrinal do socialismo. Tá certo? Nem muito menos precisamos esclarecer nesse ponto se o pretenso movimento histórico ao qual o indivíduo está se associando existe realmente ou é um delírio da cabeça dele. Tá certo? Eu escolhi essa abordagem porque este sentimento está presente em todo militante ou simpatizante socialista. E é, de fato, eu creio que é o único traço que nós encontramos em comum em todos eles. Porque no instante seguinte eles já podem passar a ver o socialismo de mil maneiras diferentes, né? Então, quando eu passo a examinar o socialismo como parte, que é a segunda, segundo procedimento da pentadialética, instantaneamente eu passo para a abordagem objetiva. Por quê? As demais correntes e fórmulas sociais, e doutrinas sociais, etc., entre as quais, né, o socialismo se move, posicionando-se com relação a ela, a favor, contra, etc., etc., existem objetivamente e não fazem parte da representação subjetiva do socialismo. Elas existem independentemente dele. Porém, aí já entra, vamos dizer, em ação o segundo capítulo da década dialética, que é a distinção entre o atual e o virtual. Ora, no socialismo isso já está, vamos dizer, essa distinção ela já é reivindicada desde o início pelo fato de que todo esse movimento está referindo a algo futuro, portanto algo que só existe virtualmente. Então, o futuro do socialismo existe virtualmente na história humana, objetivamente, portanto. Né? Ele não está dado, ele não é um fenômeno histórico, ele é uma história possível, portanto, ele é virtual. Mas, do ponto de vista subjetivo, ele existe atualmente na cabeça dos militantes. Né? Eu já assinalei isso, que a certeza, a confiança, a fé que o militante revolucionário tem no futuro brilhante do seu movimento, tem mais força persuasiva para ele do que o passado histórico. Nós todos sabemos que o passado está dado, não pode mais ser mudado, tá certo? O passado não pode ser mudado, mas a interpretação dele pode ser mudada. E essa interpretação é feita pelo revolucionário em função do quê? Do futuro em direção ao qual ele imagina que a história está indo. Tá certo? Então, a coisa mais característica da década dialética é que cada etapa dela já estava embutida na anterior. Tá certo? E você vai, por assim dizer, descascando. Eu comecei com o subjetivo, depois fui partir para o objetivo. Quando passo para o atual e virtual, eu digo, opa, isso já aparecia no exame do lado subjetivo e objetivo. Por quê? O futuro ao qual tende o socialismo é objetivamente virtual, porém subjetivamente atual. Se não fosse isso, seria impossível haver uma militância, seria impossível qualquer pessoa ser militante socialista. Porque ou esse futuro já estaria realizado e não há mais pelo que lutar, tá certo? Ou então a luta toda não tende a um objetivo e ele não poderia se sentir irmanado com todos aqueles que na mente dele buscam o mesmo objetivo. Né? O terceiro etapa, ele chama de possibilidades reais e possibilidades não reais. Ou seja, na própria análise que estamos fazendo do socialismo, já estava aparecendo isto, porque algo em vista desse futuro pode se fazer. Mas nem tudo. quer dizer que existe dentro, vamos dizer, da, não da teoria socialista, da teoria diz que tudo que eles querem fazer é possível, e Karl Marx diz que não só é possível, como é historicamente necessário. Aquilo que é necessário, mesmo no futuro, tem um tipo de existência que já é real, por assim dizer, antes de se manifestar. Então, por exemplo, o sujeito pulou do 10º andar, quando ele chega no 5º andar, ele praticamente já está esborrachado no chão. Nada pode mudar o curso das coisas, porque há um elo de necessidade. Onde Karl Marx viu um elo de necessidade, nós podemos ver um bocado de incerteza, ou seja, dificuldades que aparecem no meio do caminho, às vezes totalmente imprevistas, e que eliminam algumas dessas possibilidades. Quer dizer, você tem que desistir daquilo. Exemplo, quando Lenin toma o poder e após as primeiras tentativas de estatizar a economia, ele vê que não funciona, o que ele faz? Ele volta atrás e cria um capitalismo provisório. Então, quer dizer, que aquilo que era, vamos dizer, o objetivo central do socialismo não é realizável a título imediato. Então, é uma possibilidade, sem dúvida. Você não pode dizer que era uma impossibilidade total. Pode-se pode dizer que a estatização da economia, sob esse ponto de vista, quer dizer, é uma impossibilidade factual, ou como dizer, uma impossibilidade física, mas não uma impossibilidade metafísica, porque não há autocontradição na definição da economia estatizada. Né? Então, quando há autocontradição, se diz que é uma impossibilidade absoluta ou metafísica. E no caso de haver, vamos dizer, uma impossibilidade apenas prática, então é impossibilidade relativa. Tá certo? Então, Lenin viu que havia uma impossibilidade relativa de realizar o socialismo. Nisto tudo, nós já vemos o grau seguinte da década dialética, que é o que já é a diferença entre o intenso e o extenso. Quer dizer, há fatores que podem ser medidos de uma maneira, por assim dizer, estática, por exemplo, como você mede o tamanho desse sofá, tá certo? Isso é uma medida de extensão, tá certo? O peso de uma pessoa é uma medida extensiva também. Mas, e, por exemplo, a violência, a veemência de um sentimento. Você não pode dizer que é impossível medi-la de qualquer maneira. Bom, por indício indireto, você pode até medir, mas não é uma medição do mesmo tipo, não, onde cada pedaço da coisa medida, da coisa extensa, tem uma existência por si. Se você diz, esse negócio aqui mede, sei lá, 93 polegadas, bom, cada polegada está aí presente, né, toda simultaneamente, tá certo? E no caso do extenso, não há partes, por assim dizer. A unidade de medição introduz partes ali. Está entendendo? Se você serrar esse sofá em secções de uma polegada, bom, cada uma delas existe fisicamente. Tá certo? Mas se você pegar a intensidade de um sentimento, não tem como você separar as partes. Então, vamos supor que eu invente uma máquina que possa medir a intensidade do sentimento. Isso não é impossível, na verdade, até se faz. Tá certo? O famoso Fechner, Ludwig Fechner, né, criou a máquina para medir a intensidade dos estímulos visuais, por exemplo. Né. Ele estourava um flash e ficava piscando até ver em que momento que sumia o halo luminoso do seu campo de visão. E com isso ele distinguia o estímulo mais forte e o estímulo mais fraco. Tá certo? E até mais além, ele dizia, se o estímulo for o mesmo e o tempo de desaparição do halo é diferente em diferentes pessoas ou em mim mesmo em diferentes momentos, então a variação é devida a um fator subjetivo e não ao estímulo. Então essa diferença entre a intensidade do estímulo e a intensidade da sua resposta, isso é mensurável. Mas não é divisível em partes, A escala não faz parte do objeto, faz apenas parte do sujeito. Ora, imagine então o esforço de construção do socialismo na União Soviética. Existem vários elementos intensivos aí. Por exemplo, o envolvimento profundo da militância, a capacidade de sacrifício dos militantes e também o grau de violência que eles são capazes de praticar. Tudo isso é intensivo. Mas existem elementos extensivos. Por exemplo, a quantidade de grãos de trigo que se produziu no ano. Se ficou abaixo do necessário, então vai morrer de fome um bando de gente. Então, a construção do socialismo esbarra imediatamente nessas dificuldades. Você pode ter, por exemplo, um decréscimo do entusiasmo militante, ou do moral da tropa, como se diz. Tá certo? É um fator que, se não é mensurável assim, quantitativamente, ele é avaliável. Um bom comandante sabe se o moral da sua tropa está alto ou baixo. Né? Por milhões de indícios que ele mesmo talvez não soubesse especificar, mas que ele percebe. Né? Assim como, se você está apanhando, você percebe, né, a intensidade do soco que você está levando ou do soco que você está dando, sem poder medi-la. Mas tudo isso também se define no confronto com os fatores extensos, os fatores mensuráveis externos. Por exemplo, vamos supor que a colheita foi muito má, está todo mundo passando fome, o que você espera do moral da tropa? Vai baixar. Mas você pode introduzir um outro elemento, como de fato foi introduzido, que é o uso do terror. Então, o militante antes podia fazer coisas por entusiasmo guerreiro, por entusiasmo revolucionário, e quando ele está perdendo o gás, você introduz um elemento de terror, ou faz ou morre. Então, isso que eu estou dizendo agora não estava presente em todos os fatores anteriores, estava. Você vê que esse é um aprofundamento da análise, é realmente um aprofundamento, tá certo? E não uma sucessão de operações separadas e totalmente distintas. Cada vez que você passa para o grau seguinte, você vê que ele já estava presente, apenas de maneira implícita. Em seguida, ele fala que existe o elemento intenso e extenso nas atualizações. Ou seja, a cada momento do processo, alguns fatores se atualizam e outros se tornam virtuais. Como, por exemplo, quando Lenin decreta a nova política econômica, a estatização dos meios de produção se torna virtual. Não é isso? Mas pode-se sempre fazer a pergunta, quanto? Então também haverá, por exemplo, no momento em que ele decreta isso, você tem uma intensificação da atividade econômica. E, portanto, um decréscimo de intensidade no empenho da militância de controlar a sociedade. Ela controla menos, ela afrouxa o controle. Na verdade, eu pulei um capítulo aqui, não tem problema, pulei. Não vai fazer muita diferença. Em seguida, ele diz que é preciso comparar, vamos estudar, as oposições que existem no próprio sujeito, oposições da razão e da intuição. Bom, isso é fácil de você perceber, porque uma coisa é a racionalidade da ideologia ou a racionalidade do plano que você está tentando realizar, e outra coisa é a intuição direta do estado de coisas presente. Esses dois elementos, eles estão presentes o tempo todo, evidentemente. Tá certo? Porém, a sua intuição pode confirmar aquilo que a razão, que a argumentação racional afirmou, ou pode negá-lo. No caso de negar, então você tem uma série de adaptações que você pode fazer com base no item anterior, na intensidade e extensidade das atualizações e virtualizações. Estão compreendendo? Também tem um outro elemento que está presente o tempo todo, que ele fala, são oposições que acontecem dentro da própria razão. E essa oposição é a do conhecimento versus desconhecimento. Esse é o problema que eu sempre insisto, do horizonte de consciência do agente. Eu dei outro nome, mas nesse ponto estão falando a mesma coisa. Quer dizer, um indivíduo não pode agir em esferas da realidade cuja existência ele desconhece. Então, isso significa que toda a ação se dá simultaneamente em dois planos. Um plano subjetivo, que é o mundo tal como você o concebe, e outra coisa, o plano objetivo do mundo real, que evidentemente transcende o que você concebe. Tudo isso é sempre ao mesmo tempo. Note bem que eu estou dando esse exemplo do socialismo, mas qualquer ação humana, por mínima que seja, contém todos esses elementos. Normalmente nós não percebemos porque nós não analisamos ou nós não temos um instrumento analítico tão aprimorado quanto a década dialética. Não é isso? Agora, se você estuda a década dialética e digo, vou aplicar a década dialética, você vai se dar muito mal. Porque não se trata de uma aplicação que é externa ao seu conhecimento do objeto. Aqui tem um dado objeto, agora eu vou aplicar a década dialética nele. Não funciona assim. Quer dizer que se, de certo modo, a sua própria percepção do objeto, do caso, do problema, já não tem internamente toda esta riqueza virtual que pode ser desdobrada pela década dialética, então não adianta década dialética nenhuma. Aliás, esse é o problema com todo estudo de lógica, de dialética, de retórica. Ele só funciona quando você não pensa nisso. Quando o próprio processo da cognição real, da sua experiência cognitiva, né, é enriquecido por todas essas perspectivas. Você sabe que elas estão lá, mas, evidentemente, se você vai pensar em todos esses aspectos, o objeto vai escapar da sua frente. Então, é necessário que você guarde na mente essas 10 camadas possíveis e as entenda tão bem que, de certo modo, elas estejam presentes em tudo quanto você percebe e concebe, sem que você pense nisso. Isso aqui é absolutamente fundamental. Eis porque, quando você pega os grandes estudiosos de lógica, como Wittgenstein e Bertrand Russell, cujo brilho na esfera lógica ninguém pode negar, por que que eles fracassam tão redondamente em analisar coisas do mundo real? Porque eles vêm com toda a estrutura lógica montada e a atenção deles está menos voltada para o objeto do que para a lógica. Isso aí só atrapalha. Então, eu não sou contra estudar lógica, é claro que não. Senão eu mesmo não teria escrito um livro a respeito. Mas, se a análise lógica não se tornou parte, por assim dizer, da sua memória muscular, ela vai te atrapalhar. Também é por isso que eu sempre recomendo o seguinte: não creia que você entendeu nada. Se você não é capaz de perceber exemplos daquilo na realidade, vamos dizer, com uma nitidez acachapante, quer dizer, você entender uma frase, uma sentença, uma afirmação, não significa que você entendeu a coisa a qual ela está se referindo. E se não entendeu a coisa, então o seu entendimento é meramente verbal. Você entendeu uma conexão lógica, até uma conexão gramatical, tá certo? Mas você é como um sujeito que lê-se a definição de vaca, analisasse a definição de vaca, etc. Depois você mostra Uma vaca, para ele não sabe o que é uma vaca. Também, ele diz, ainda dentro da noção das oposições da razão, esse negócio de conhecimento e desconhecimento não permanece igual o tempo todo. Ou seja, o indivíduo está toda hora atualizando e virtualizando. Ou seja, tem coisas que ele não sabia e passou a saber, e tem outras coisas que ele sabia e deixou de saber. Por decurso de prazo, por esquecimento, etc, etc. Né? Pergunto eu, isso já não estava dado desde o primeiro item? Tá, tudo isso estava lá. É apenas você que vai examinando, tá certo? E como que fosse descascando as camadas, né? Depois você tem, ainda dentro disso, você tem o que é a intuição das oposições. Ou seja, em que medida o sujeito envolvido tem consciência, vamos dizer, do entrechoque de conhecimento e desconhecimento, ou entre virtual e atual, ou entre intenso e extenso. Isso varia o tempo todo, e pior, não só ele tem esse problema, como você também tem. É isso? Quer dizer, você está lá estudando a evolução do socialismo, etc. Bom, então, a cada momento, o que que Lenin, ou a gente, ou o movimento em geral, sabia e o que ele ignorava, e em que isso foi modificado. E, segundo, eu que estou observando a coisa, eu sou suficientemente sensível para perceber essas modificações? Então, finalmente, quando você chega no 10, você tem o estudo do que é variante e do que é invariante no fenômeno. Essa é a última etapa da decadialética e foi, para nós, a primeira da pentadialética. Estão entendendo como as duas coisas estão imbricadas? Quer dizer, você olha isso e fala, mas isso aqui é uma obra de gênio, é claro que é. Né? Ainda que ele não tenha aplicado a nada de real, ainda que ele tenha só estudado conceitos, eu falo, escuta, mas peraí, o sujeito já escreveu todo esse negócio, já deu a técnica para você, tá certo? Então agora você que trate de desenvolver. Não é isso? Não há outra maneira de você estudar uma filosofia exceto prolongando-a, ou seja, indo além do que ela te deu. Porque o que está no texto é só aquilo que o filósofo disse até a hora que ele morreu. A situação dele não era a sua. E se ele está se referindo a alguma realidade, o que ele disse deve poder ser reconhecível na sua realidade e não somente na dele. Se fosse somente na dele, teria apenas uma importância histórica, e não haveria motivo para você estudar isso, exceto no sentido de conhecer o passado. Não é isso? Então, isso quer dizer que o estudo da filosofia consiste em revivenciar os momentos cognitivos do filósofo com outro material. Quer dizer, a forma é a mesma, a forma que ele deu. Tá certo? Mas os objetos que você vai olhar são outros que não os dele. Como, por exemplo, Aristóteles faz um estudo sobre as constituições de vários países. Tudo comparativo. Eu digo, bom, acontece que essas constituições já não são as mesmas. E eu conheci as constituições da cidade-estado grega, não me ajuda em nada para a situação presente. Então, o mesmo tipo de análise que ele fez das constituições, na época, você pode fazer e deve fazer das constituições no sentido atual. É isso? E em tudo isto, o Mário está se deixando guiar por um elemento que é o simbolismo dos números, como começamos a explicar no início. Cada número ou cada quantidade não é somente um elemento da contagem, mas implica um conjunto de relações internas. Se você tem dois elementos, muito bem, então só certas relações entre eles são possíveis. Se tem três, opa, já mudou tudo, quatro mudou tudo e assim por diante. Então cada número é uma forma lógica. E aí é que ele vai dar o passo mais audacioso da sua filosofia, que é tentar entender o que Pitágoras quis dizer ao afirmar que tudo são números e que a realidade é constituída de números. Isso às vezes é entendido, vamos dizer, no sentido puramente quantitativo, isto é, se você conhecer os elementos quantitativos de um processo, você o entendeu, não é isso? Uma boa parte da ciência moderna é baseada nisto, né? Você procurar certas constantes, quantificá-las, conferir se a quantificação está certa na experiência e diz, isto é o conhecimento que nós podemos ter a respeito. Acontece que o número só é quantitativo sob determinado aspecto. Na medida em que ele representa uma relação lógica, uma forma lógica, não, ele implica elementos qualitativos também. Quer dizer, cada número expressa uma estrutura de possibilidades que se verificará de maneiras diferentes em objetos diferentes. De tal modo que, por assim dizer, todos os números estão presentes em qualquer elemento, em qualquer objeto, certo? Seja da natureza, seja da história. Porque ele tem que ter alguma dualidade, ele tem alguma oposição interna, dois, ele tem alguma relação, três, essa relação forma alguma proporcionalidade ou reciprocidade, é isso? E tudo isto, quer dizer, a unidade, a oposição, a relação, a proporcionalidade, tudo isto articulado cria uma forma. Essa forma, dirá o Mário, é a lei de proporcionalidade intrínseca daquele objeto. Ele falou, na hora que ele deu isso, ele falou, ah, entendi o que Pitágoras quis dizer, meu Deus do céu. É? Ou seja, não é que os objetos podem ser reduzidos ao seu lado quantitativos. Não, é que eles têm uma forma interna. Esta forma permanece constante enquanto o objeto dura, na hora que ele se desfaz, não tem mais forma, ele foi integrado numa outra coisa. E essa forma, vamos dizer, ela é idealmente, você pode dizer que ela é pode ser descrita matematicamente. Não é isso? Hoje em dia você tem instrumentos matemáticos para realizar isso com relação a fenômenos muito complexos. Por exemplo, você pode descrever matematicamente uma crise política através da ciência da topologia, que reduz a representação da realidade a curvas que se relacionam umas com as outras e você então faz um mapeamento matematicamente justificável do processo. Tá certo? A partir, vamos dizer, do século XVIII, a matemática progrediu de maneira tão absurda que nós podemos dizer que na física atual só se usa a matemática do século XIX, porque o que veio para dentro é tão requintado. Né? O autor do livro Sonho de Descartes, cujo nome eu esqueci no momento, ele diz que nas universidades, os chefes do departamento de matemática não conseguem, em geral, entender a formulação dos problemas que são submetidos a eles como projeto de tese. Ou seja, a aprovação do projeto de investigação é feita às cegas, porque a especialização dentro das matemáticas chegou a um nível tal que o chefe do departamento não consegue abranger todas as especializações nas quais os seus subordinados estão trabalhando. Tá certo? Isso pode ser um progresso absurdo, tá certo? Da ciência matemática. Então, esse progresso nos sugere que, em princípio, a lei de proporcionalidade intrínseca de cada ente individual possa ser descrita matematicamente. Caso não possamos fazê-la realmente e efetivamente, nós podemos fazê-la virtualmente. Quer dizer, eu imagino que tal ou qual ente, uma pedra, um coelho, uma montanha, uma crise histórica, etc., tem uma lei de proporcionalidade intrínseca que é a verdadeira forma da sua individualidade. Quer dizer, a forma da individualidade não é uma unidade simples. Né? Unidade simples seria aquela que não tivesse elementos, não fosse composta de elementos. como por exemplo a unidade de Deus. Não é isso? Mas tudo o que existe é uma unidade complexa. Portanto, nós temos uma unidade relativa e não absoluta. E essa unidade é o que nós chamamos de forma. Né? O que é a forma? A articulação de unidade, oposição, relação, reciprocidade ou proporcionalidade, tudo isso articulado cria a forma. Isso remete à ideia da esseidade, que é uma da doutrina de John Duns Scott, que justamente provocou a discussão dele com Santo Tomás, a divergência dele com Santo Tomás. Quando Santo Tomás dizia que só as espécies têm uma essência permanente. Esta essência é a mesma, tá certo? Em todas as individualidades que compõem essa espécie, as quais só diferem umas das outras materialmente. E John Duns Scott diz, não, isso é incompatível com a ideia da salvação da alma, que pressupõe uma forma individual, né, diferente em cada pessoa. E essa forma individual ele chama de esseidade. Então, no fundo, a ideia do Mário aqui no conceito da forma é a mesma de John Duns Scott, a esseidade. Porém, a esseidade esgota o problema? Não, porque essas individualidades não estão sozinhas no mundo. Né? É preciso haver algum tipo de pertinência delas a algo que as transcende. E elas têm que estar encaixadas numa realidade na qual a sua presença é harmônica, porque se fosse inarmônica, seriam destruídas. Então, isso quer dizer, entre cada ente individual e o seu entorno, existe alguma harmonia. Se você disser desarmonia, bom, desarmonia é um modo de harmonia, é a mesmíssima coisa. Esta, no caso de haver uma desarmonia, ou um salto, um hiato, entre a individualidade e o seu ambiente, o seu quadro, entra aí o que o Mário chama de crise. Crise vem da palavra grega, quer dizer separação. Ou seja, a forma daquela individualidade está separada do quadro onde ela existe. E, portanto, há aí um conflito, uma crise. E isso, em alguns escritos, o Mário chama, diz que isto é o motor da evolução cósmica. Ou seja, a evolução não é no sentido evolucionista e nem necessariamente no sentido de uma coisa que vai melhorar. O certo seria dizer, bom, esse é o princípio da transformação cósmica, não necessariamente da evolução superior, da evolução cósmica. A transformação cósmica e não necessariamente uma evolução. Está entendendo? Mas, ao mesmo tempo, todos esses processos, quer dizer, pelos quais uma individualidade afirma a sua forma e tenta perseverar nela, tudo que existe tenta perseverar no ser, tá certo? E se integra num quadro maior, com o qual mais dia menos dia entra em conflito. Até a forma das pedras entra em conflito por causa da erosão, por exemplo. Não é isso? E a forma dos seres vivos, porque eles faltou comida, porque eles foram atacados por outros bichos, ou foram comidos por um outro bicho, etc, etc. Então, isso aí é o princípio da transformação cósmica. Mas, é o tal negócio. Isto pode ser encarado de duas maneiras, ou naquele processo individual em si, ou dentro de um quadro maior, onde as várias evoluções ou transformações refletem uma onda, por assim dizer, um movimento muito maior de transformações, que aí o Mário chama de evolução superior, mas também, novamente, a evolução cósmica está dentro da evolução superior. É isso. Então, quando tentamos entender um processo específico de integração ou desintegração de um ente no seu quadro maior, entramos na esfera da evolução cósmica, tá certo? Mas esta evolução cósmica pode e deve refletir transformações de ordem muito maiores que abrangem não a integração de algo no cosmos, mas o cosmos inteiro e o transcende. Tá certo? E por aí vai. É daí que o Mário vai tirar o que será assunto da nossa aula de amanhã, que é a ideia das leis numéricas. Ou seja, ele primeiro descobre que os números são formas lógicas, depois descobre que são formas ontológicas. Esse depois não precisa ser interpretado no sentido cronológico. Ele pode ter percebido tudo isso junto, mas foi escrevendo uma coisa depois da outra. Né? Então, primeiro ele percebe as formas lógicas, depois as formas ontológicas, e por fim ele salta para os princípios que transcendem todo o cosmos, e é o que ele chama de leis eternas. Leis eternas que têm que se verificar necessariamente em tudo o que existe. Não quer dizer que elas tenham um poder explicativo. E este é o ponto, porque dizer, não, mas o Mário pretendeu explicar tudo. Não. O que ele está fazendo não é uma explicação geral de tudo, é, como ele diz, uma metalinguagem de todos os conhecimentos. Né? Ou seja, é um modo de dizer e de articular todos os conhecimentos, e não, vamos dizer, uma doutrina que expresse o conteúdo desse conhecimento. Estão entendendo? É por isso que, outro dia, alguém, aliás, foi o Carlos Duguay, ele disse, o Mário Fernando dos Santos foi uma espécie de Raimundo Lúlio, que tentou criar um código universal pelo qual você pode descobrir qualquer conhecimento antecipadamente. Falei, não, o Mário nunca teve esta ambição. A arte magna do Lúlio é muito mais ambiciosa do que o projeto do Mário e, ao mesmo tempo, não está tão bem realizada quanto a dele. O que ele está dizendo é que tudo o que existe obedece a essas leis, tá certo? Mas não quer dizer que possa ser conhecido através delas. Né? Você vai ter que apelar às ciências positivas, à experiência, etc, etc. Né? Mas você vai poder expressar esse conhecimento nos termos do que ele chama as leis eternas, que estão expressas na própria sequência dos números. Quando o conjunto dos números inteiros. Ninguém perguntou para ele, bom, o que seria com os números fracionários, com os números irracionais? Ninguém perguntou. É? E, como disse, daí o Mário Ferreira morreu e nada mais disse, nele foi perguntado. E eu acho que entender, absorver e tirar proveito dessa filosofia dele já é um trabalho suficiente, nós não precisamos complicá-lo, né, com perguntas que podem ficar para o terceiro ou quarto milênio, se nós chegarmos lá. Tá certo? Então, por hoje é só, daqui a pouco respondendo pergunta. Deu para acompanhar? Então vamos lá, aqui temos algumas perguntas, vou pedir para o Alessandro ler, porque nós ainda estamos sem impressora aqui, mas antes disso eu quero lhes mostrar uma coisa. Aqui no intervalo, o Silvio Grimaldo encontrou o meu exemplar do livro As Categorias de Aristóteles, que eu mandei encadernar junto com Isagoge de Porfírio e A Grandeza e Miséria da Logística, do Mário, né? do próprio Mário. E aqui nós temos, olha, eu falei uma mentira, não é na primeira página das categorias, é no capítulo 2. Tremenda mentira, né? Olha aqui, rabiscado, dá para ver aí? Dá para ver na tela? É. Quem foi que rabiscou? Eu mesmo. Né? Colocando as coisas nos seus devidos lugares. De entre as expressões, umas são simples e outras compostas. Exemplos destas temos. Um homem corre, o homem é vencedor, etc. Como exemplos. Daquelas temos homem, boi, corre, é vencedor. Estava o contrário na edição. Nesta edição. Como é que o homem que faz a costuma fazer pessoalmente uma revisão meticulosa dos textos que publica, deixa passar uma coisa dessa num texto de tamanha responsabilidade, que era mais do que um texto pessoal dele. Ele estava fazendo um comentário do Aristóteles, um comentário linear. Ele punha o texto das linhas do Aristóteles e comentava embaixo. E o texto de lógica já começa o elogio da primeira página. E tem muitos outros assim. O Pitágoras, o tema do número, também está repleto dessas coisas, que é um livro absurdo. Eu acho que é o livro, se você não conhece o Mário Ferreira, quer começar a entender, leia Pitágoras, o tema do número primeiro, que foi, vamos dizer, a inspiração básica dele. Né? Muito bem, vamos lá às perguntas. Exposições orais, o professor recorrer à expressão tensão. A noção filosófica de tensão ocupa um espaço muito especial na obra de Mário Ferreira, correspondendo à obra de integração da Matesis. Dado nesse contexto, o professor Olavo emprega essa locução, na verdade esse conceito, no sentido conferido na obra de Mário Ferreira? E como o senhor avalia a importância desse conceito filosófico, que ao menos na visão de Mário parecia ter um papel fundamental? Tanto assim que, como já dito, é a obra de número 9 na Matesis. Que outros filósofos, de alguma maneira, serviram-se dessa noção, conferindo-lhe algum tipo de proeminência ou ênfase especial em seu corpus filosófico. Certa vez encontrei a expressão spânio na obra de Nietzsche, mas não sei se tinha o mesmo sentido. A segunda parte. Qual é a palavra de Nietzsche que ele usa? Spânio. Pergunta que não quer calar, professor. O que o horóscopo do Mário Ferreira dos Santos, lido pela dona Ema de Machelinho, tinha tão de revelador? Mata nossa curiosidade. Então, vou responder primeiro essa aí, que é mais fácil. É, a dona Ema de Machelinho leu o horóscopo do Mário quando ele tinha uns 30 anos de idade, e ele mesmo não tinha ideia de onde ele poderia chegar. Né? E ela disse que ele era o grande reformador cultural do Brasil. Ele não tinha a menor ideia disso. Ele, veja, ele só foi ter a intuição mesmo da sua filosofia final aos 47 anos. Isso não quer dizer que nenhum elemento estivesse antes, mas até uma mudança de estilo. Você vê que os livros anteriores dele estão mais bem escritos, né? Sobretudo, vamos dizer, os livros de menor responsabilidade, mais literários, né? Mas quando ele tem a intuição fundamental do que ele chamaria filosofia concreta e depois a Matesis, eu acho que foi tudo uma vez. Mas, e, então, era como se diz, ele é um vulcão de intuições lógicas e filosóficas. A coisa não parava. E como é que você vai exigir que um cara desse senta e escreva tudo bonitinho? Fala, não, era simplesmente tá querendo muito, né? Eu tenho aqui o horóscopo lido pela dona Ema. Eu nunca publiquei isso porque eu não sei se ainda existem direitos autorais da Ema de Machelinho. Eu preparei para a edição um livro dela que se chama Elementos Básicos de Astrologia. E eu tinha planejado 4 volumes. Né? Também não foi possível, perdi o contato, a dona Ema morreu. E, evidentemente, existem muitas pessoas que vivem da dona Ema ainda, que aprenderam com ela, estão aí lendo horóscopos, etc, etc. Né? Ganham dinheiro e não fazem absolutamente nada para divulgar o legado desse personagem absolutamente extraordinário que foi a dona Ema. Né? Isso não quer dizer que, vamos dizer, que eu valorize a obra teórica dela, como teórica da astrologia. Eu não acho que seja uma grande coisa, mas é uma série de analogias, de ideias sugestivas, por assim dizer, não vai passar disso. Aliás, a astrologia é um pepino, é um abacaxi, se você quer saber. As pessoas dizem, olha, a astrologia é uma ciência ou uma pseudociência? Eu digo, não é nenhuma coisa nem outra, ela é um problema científico jamais resolvido e muitíssimo mal formulado até agora. Esse que é o estado de coisas. Tem gente que é contra e faz, vamos dizer, aumenta o seu prestígio científico universitário falando contra a astrologia, como fazia o Ronaldo Mourão até se defrontar comigo, após o que ele prometeu jamais voltar a falar do assunto e manteve a promessa. Né? E tem outros que, por sua vez, fazem carreira como astrólogo, ganhando dinheiro, etc., profetizando o futuro das pessoas, que jamais realiza, assim por diante. Mas que a dona Ema, na leitura do horóscopo do Mário, ela pegou algumas coisas fundamentais, né? Como ela fez na leitura do meu horóscopo. Né? ela olhou o horóscopo e falou, você é um grande educador. Só não sou, pô. Pelo menos por número de alunos eu sou. Pelo menos extensivamente, não intensivamente. Então, a primeira pergunta é o conceito de tensão. Bom, eu não mexi nisso ainda porque eu esperava tocar isso na próxima aula. Mas cada uma dessas formas a que o Mário está se referindo, as formas matemáticas, se elas fossem apenas formas estáticas, elas cairiam no mesmo problema das formas platônicas. Elas não podem produzir nada, não podem gerar nada. Tá certo? Mas toda forma, pelo simples fato dela ter dentro dela oposição, relação, etc., etc., ela tem um lado conflitivo. Tá certo? Então, quando se fala na lei de proporcionalidade intrínseca de um ser, não se deve entender isso só geometricamente, mas como um conjunto de tensões que, em parte, conservam a unidade desse ser ao longo da sua existência e, em parte, a dissolvem no fim. Isso quer dizer, esse aqui é, vamos dizer, a tensão, é por assim dizer, o conflito interno que existe em todo ser humano. Por exemplo, quando você nasce, você já traz em você todo o código, né? Hoje até entendemos o termo de código. Você pode entender o código genético como parte da lei de proporcionalidade intrínseca. Não todo ele, mas ele não é a lei de proporcionalidade intrínseca, mas é um componente, não é isso? Para você falar da lei da proporcionalidade intrínseca de um ponto de vista genético, seria preciso você poder prever, de um ponto de vista genético, tudo o que ia suceder no decorrer da conservação e transformação do indivíduo, que é absolutamente impossível. Né? Então, de certo modo, o Mário salta por cima da objeção do Aristóteles a Platão através do conceito da tensão. De toda forma, tem uma tensão. Só não existe tensão na unidade absoluta. Tudo o que existe, por assim dizer, no mundo manifestado, para usar a expressão do René Guénon, que o Mário não usa, mas que está, de certo modo, implícito ali, tudo que há no mundo manifestado contém alguma tensão. Tá certo? Então, não só cada um contém uma tensão, mas o conjunto também. Mas se não houvesse tensões, simplesmente nada aconteceria. O Erich Fugger faz um uso muito interessante do conceito de tensão. Um uso histórico disso aí, né? Como elemento de explicação histórica. Vamos lá, outra pergunta. Você tem uma pergunta. Aqui o Damásio, que está presente, tem uma pergunta. Esqueci a pergunta. Ótimo. Eu não preciso responder. Então vamos lá. Não tem uma mais curta? Prefira as mais curtas. Se não, acontece como eu. Você termina de formular a pergunta, eu já esqueci o começo. Helder de Valquíria Souza pergunta: Nietzsche é muito estudado nas universidades pelas perspectivas de autores tais como Deleuze, Foucault, entre outros, mas nunca visto na ótica de Mário Ferreira. O que Mário Ferreira traz em Nietzsche que os estabelecimentos de ensino omitem ou até mesmo não sabem? Olha, isto para mim é um problema que eu mesmo não consegui resolver. Como é que o Mário integra a filosofia de Nietzsche neste seu sistema final? Eu até hoje não entendi isso. Eu acho que aí existe uma tensão. Essa tensão não resolvida, não digo uma contradição, mas existe uma tensão. Se você puxar muito para um lado, puxar muito para o outro, quebra. Eu realmente não... Na verdade, até você falar em filosofia de Nietzsche é um problema. Existem dois livros muito famosos sobre Nietzsche. Um é escrito pelo Martin Heidegger, que são 4 volumes, onde você vê que o Nietzsche é uma espécie de pré-Martin Heidegger, no entender do Martin Heidegger. Tá certo? O que para mim é loucura, pura e simples. E o outro livro é do livro do Eugen Fink, que foi secretário de Husserl, que era uma mente lógica, analítica, absolutamente brilhante, ao ponto de ele poder ser redator de alguns livros do Edmund Husserl, né? Jürgen Fink tenta, então, diz, bom, qual é o sistema do Nietzsche? Qual é a unidade da filosofia dele? E ele encontra cinco unidades diferentes, quer dizer, cinco filosofias diferentes, não articuladas ali dentro. Eu acho que isto não tem explicação filosófica, tem explicação biográfica e psicológica. Toda a obra de Nietzsche é constituída de fragmentos que ele redigia nos poucos intervalos de lucidez deixado pelas dores lancinantes, dor de cabeça lancinantes da sífilis, nas quais você vê, às vezes, coisas de uma força profética imensa e outras coisas nas quais você só pode dar risada. Né? Quando ele diz, eu sou o melhor escritor do mundo, eu sou gostoso, eu sou isso, o que é isso? Né? Ele diz, por que escrevo livros tão bons? Tem um lado cômico no Nietzsche, às vezes de uma comicidade assim, absolutamente irresistível pelo absurdo. Né? Por outro lado, quando ele faz certas análises psicológicas cruéis das pessoas, ele faz análise psicológica até de Sócrates, já, né? Tentando desmoralizar Sócrates. Se a própria obra do Nietzsche internamente tem todas essas tensões e contradições, como você vai integrá-la dentro de um negócio como Mário Ferreira? Eu acho, isso é uma hipótese apenas, eu não precisaria estudar isso aí biograficamente melhor. Eu acho que realmente houve uma ruptura na evolução do Mário Ferreira. Houve um salto, para falar com o Mao Tse Tung, um salto qualitativo repentino, né, onde ele desanda a escrever essa... gravar, né, ou expor em aulas essa filosofia final dele, a qual também dá saltos no meio. Né? Quando ele chega na fase final da uma tese, e são 10 livros, dos quais só 4 foram publicados, o quarto por minha iniciativa. 3 ele publicou em vida, que é a Sabedoria dos Princípios, Sabedoria da Unidade, Sabedoria do Ser e do Nada. Daí vem a Sabedoria das Leis Eternas, que eu recebi em manuscrito e eu publiquei. Note, peraí, parênteses. Eu trabalhei em cima dos manuscritos do Mário. Quer dizer, o que eu estou dizendo a respeito não é assim de um observador. Mas eu sei a dificuldade que tem esse texto e o quanto tem que mexer nele. Porque eu fui lá e mexi, meu Deus do céu. Então ainda tem 6 livros por publicar. Esses livros incluem o Tratado de Esquematologia, que vamos dizer, é a expressão, por assim dizer, estática desses esquemas e formas, e a Teoria Geral das Tensões, que já é quase uma cosmologia, uma filosofia da natureza, tá certo? Explicando os processos cósmicos a partir do jogo das tensões. Né? Que eu não sei, é impossível dizer qual é a obra principal do Mário. Quando eu sugiro Pitágoras, eu tenho meu número apenas porque é uma boa porta de entrada. Também o fato é que nenhum dos livros do Mário está muito bem escrito. Então, só a única... Vamos dizer, a obra do Mário é obra inteira. Não tem outro jeito. Não tem um livro que possa expressar assim, completamente o Mário. E no final, aconteceu uma coisa muito estranha, no livro final, que eles chamam, dá o título simplesmente de Deus, né? Ele está apresentando a sua nova metafísica, mas ele aproveita integralmente o texto deste livro, que ele publicou em 1946, chamado Teses da Existência e Inexistência de Deus, que ele publicou com o pseudônimo de Charles Duclos. Charles Duclos é um personagem histórico, mas não foi Charles Duclos que escreveu, foi o próprio Mário. Ele enxerta esse texto lá, assim, para mim me sugeriu que foi uma coisa não muito correta ele fazer isso, porque ele está tentando dar a impressão de que ele sempre pensou as mesmas coisas, de que ele já tinha toda essa filosofia aos 5 anos de idade, né? O que não é verdade absolutamente. Então, entre este livro e o restante do texto do livro Deus, eu acho que tem um certo desnível. Mas o Mário já estava muito velho, estava para morrer. e eu imagino assim, o desespero dele de publicar essas coisas o mais rápido possível. Né? Também eu acho assim, uma coisa patética na história dele, o seguinte detalhe, isso aqui é parte, é uma separata de um livro publicado pelo meu professor Stanislao Ladzans, a respeito de filósofos brasileiros, aos quais ele formulava algumas perguntas, né? Quais são os seus dados biográficos, depois qual a gênese do desenvolvimento do seu pensamento filosófico, a sua atual estrutura, em que situação se encontra com as suas publicações, etc, etc. E uma das perguntas é assim, o que fazer para que a filosofia atinja as grandes massas populares e a juventude brasileira? E daí o Mário está explicando aqui o que ele acha que deve fazer. Ele realmente queria atingir grandes massas. Ele atingiu no sentido de vender livros. Mas não fecundou a inteligência de ninguém, mas de ninguém mesmo. É um negócio absolutamente estéril. O nego espalhou semente para tudo quanto ela, nada pegou. Quer dizer, a história do, a parábola do semeador, né, na Bíblia, né, veio os passarinhos comeram tudo, outro caiu no cérebro do cara de pedra, não pegou nada. E espero, e começa a pegar a partir do que eu estou fazendo e do esforço dos meus alunos, é daqui que vai sair, vamos dizer, a integração do Mário na cultura brasileira. Integração que eu tenho a impressão que vai ser assim, tem um poder explosivo, vamos estourar essas estruturas da cultura brasileira. E de dentro dessa casca, vai romper uma casca e sair uma coisa mais forte, mais duradoura e mais valiosa de dentro. É isso? Então eu digo, olha, a coisa que o Mário nunca foi um educador. Mas eu sou um educador. Então, a minha obrigação é pegar isso aqui e dar esta potencialidade de que isso chegue a fecundar a cultura brasileira. Isso aí, não é que eu vou fazer, eu estou fazendo. E como dizia meu filho, ninguém dete. Tá? A pergunta de Leonardo do Rio Afundo. Professor, pode fazer um paralelo entre o Aldo A e a experiência da presença do ser do Willa Velho? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Apenas, qual é a diferença? A diferença é do estilo... Estilo filosófico, né? estilo de pensamento, quem falava e usava essa expressão era o Arnold Kaiser, história dos estilos de pensamento. O Lavelle não pensava nada sobre a constituição do ser e do mundo, etc., sem ele se situar pessoalmente dentro disso. A marca mais característica do Lavelle é o seguinte, ele sempre sabe de onde ele está falando, né? Ou seja, de que âmbito de experiência concreta ele se posiciona e observa a estrutura do ser. E o Mário nunca faz isso. Faltou o lado, vamos dizer, existencialista para o Mário. E o Mário ele escreve como um escolástico da Idade Média. O que era um escolástico? Era um sujeito que só dialogava com outros professores e com seus alunos numa linguagem técnica que era a linguagem da comunidade. Então, isso quer dizer, a experiência pessoal não tinha significação filosófica nessa época. Né? Isso não quer dizer que eles não tivessem experiência pessoal, ou que estivessem inconscientes dela, mas não fazia parte do assunto. Aquilo é uma congregação reunida discutindo. Tá certo? E sempre discutindo a partir do quê? A partir de elementos dados num texto anterior. Quer dizer, os modos de ensino básico na escolástica, que era o comentário de texto, né? E as chamadas questiones quod libertalis, quer dizer, que era um mestre reconhecido, se colocava perante a congregação e tinha que responder qualquer pergunta que fizesse, e a disputácio, que era a confrontação de hipóteses. Esses eram os métodos usados na escolástica. Aonde que vai entrar aí a análise do eu cognitivo? Não entra. Acho que a palavra eu nem aparece aí. Tá certo? Então, você vê isso num autor muito anterior, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho é uma espécie de Louis Lavelle, né, antecipado. Mas justamente a entrada do estilo aristotélico na filosofia, a partir de Santo Alberto Magno, deprime a influência agostiniana, né? A qual só vai voltar a ressurgir muito mais tarde dentro da própria igreja, né? Eu acho que as duas coisas são absolutamente indispensáveis. Você tem que ter essa disciplina escolástica, que é eminentemente uma disciplina lógica, mas você tem que ter a disciplina agostiniana, que é a disciplina do autoconhecimento, a disciplina da confissão. Quer dizer, Santo Agostinho entende a confissão como uma técnica filosófica. Não é isso? E aí, eu mesmo escrevi outro dia, se você não se apresenta diante do observador onisciente, você nunca vai se conhecer, porque a sua imagem vai depender de outros observadores humanos, não é isso? Que vão formar, vamos dizer, vão esfarelar a sua imagem em um jogo de opiniões, e você nunca vai saber nada do que você realmente é. Mas quando você se apresenta diante de Deus com a ideia e a convicção e o sentimento de que, como diz São Paulo Apóstolo, o Espírito Santo lhe revelará os seus pecados, então, aí você começa a saber alguma coisa real sobre você. Não é isso? E isso, evidentemente, faz parte do método filosófico e a grande contribuição do existencialismo a partir do Kierkegaard, Gabriel Marcel, e o próprio Lavelli tem uma influência existencialista muito grande, embora não seja um existencialista. A grande contribuição foi essa, foi recolocar, vamos dizer, a consciência do eu no centro do esforço filosófico. Isto realmente faltou para o Mário. Né? Respondi a pergunta ou mudei de assunto? Bom, então, por hoje vamos parar por aqui. Já foi bastante, né? Tá bom? Então, até amanhã. Amanhã vamos ver se a gente lida um pouco mais com o problema das tensões e com o problema das leis, as leis eternas. Infelizmente, eu estou sem um único exemplar do livro que eu mesmo preparei, que é A Sabedoria das Leis Eternas. Então, tudo que eu vou dizer a respeito é de memória, e se eu disser alguma besteira, vocês, por favor, me perdoem. Não, tem uma cópia na internet, mas com umas letrinhas desse tamanho, que eu já estou velho e cegueta, não consigo ler aquilo. Né? Tá bom? Então é isso aí. Até amanhã. Muito obrigado.